Atenção, amantes da música sertaneja. Vocês esperam. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, pessoal! Boa segunda-feira pra todo mundo! A semana vai começando, graças a Deus! E aqui estamos juntos após aí o final de semana, descansamos! Ou você que trabalhou, enfim, né? Você que tá ouvindo aqui a nossa rádio, receba o nosso abraço carinhoso e votos aí de uma semana abençoada por Deus, aqui do amigo Elber de Andrade, tá bom? Pra começar, então, vou trazer o Ataíde! Você marcou pra mim! Depois, o Mato Grosso e o Matias, só fazendo amor! Embaraçando-se na sua timidez.

Aí eu gostei, bicho. Aí eu gostei. Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Quase me tira do ar. É uma paixão violenta que quase me arrebenta. Parece que vai matar. Eu te amo e vim dizer: eu não vivo sem você. Você tem que acreditar que você é minha vida, que é minha paixão bandida. É você que eu quero amar. Não vai embora, não me deixa aqui sozinho, porque sem o seu carinho não dou conta de viver. Não vai embora, não me deixe no sufoco, sem você eu fico louco, a vontade. É uma paixão violenta que quase me arrebenta. Parece que vai matar. Eu te amo e vim dizer: eu não vivo sem você. Você tem que acreditar que você é minha vida, que é minha paixão bandida, que é você que eu quero amar. Não vai embora, não me deixa aqui sozinho, porque sem o seu carinho não dou conta de viver. Não vai embora, não me deixe no sufoco, sem você eu fico louco, a vontade de morrer. Não vai embora, não me deixe na saudade, a minha grudada em você. Não vai embora, não me deixe na saudade, a minha felicidade tá grudada em você. A minha felicidade tá grudada em você. A minha felicidade tá grudada em você. Baú Sertanejo. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. O melhor da música sertaneja volta em instantes. Volta. As gargantas de ouro do Brasil, Milionário José Rico vem chegando pra cantar Moda Boa, Pombinha Branca, depois vem Gian Giovanni, Um Amor pra Dois Amigos. Oh, oh, é muita paixão pra um homem só. Se eu pudesse voar igual uma pombinha, eu voaria em busca do meu bem. Eu pediria as nuvens, eu pediria aos anjos que me ajudasse a encontrar o meu grande amor. Fomos felizes juntos, sem separarmos. Foi testemunha o céu, o sol e o mar. Hoje só resta lembrança, porque tu vives distante. É dos de um brindom, os sinos do amor. Voa, pombinha branca, voa.

desejo tirar essa dor de dentro do meu coração. Conferimos juntinho, sou o Leonardo, a música Volte Amor, Rick Renner, Quero Falar Com Ela, Zezé de Camargo e Luciano passou por aqui também lá de 1995, hoje eu topo tudo que vier, quebrando tudo, Gilberto Gilmar, trio Parada Dura, Castelo de Amor, também foi mais uma do Baú Sertanejo, que vai pro intervalo e daqui a pouco vem com Christian Ralph. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. O Christian Ralph, uma das duplas mais afinadas do Brasil. Cantam pra gente Escravo do Amor. Depois tem Música da Saudade, Gilberto e Gilmar. Grande sucesso lá dos anos 80. Pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar assim como estou vivendo, sem ter o direito de nada, sei que aos poucos estou morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Cair e morrer. Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo. Não faça de mim um brinquedo, se for seu orgulho, estou quase morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Qualquer onde eu possa cair e morrer. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Se

deixa de cabeça quente. E por mais que eu tente, não quero te esquecer. Baô Sertaneja. Hoje eu conversei com o tempo pra saber qual seria o motivo de tanta angústia e sofrimento aqui dentro. Talvez eu mereça outra boca beijando a sua e seus olhos brilhando, pra que eu te esqueça de uma vez. Acabou. E quando me vem as lembranças daqueles momentos, eu bebo sozinho em companhia do vento. Um cigarro e um trago me confortam por inteiro. Sei que eu não tinha tudo que você queria. Te dei meu amor, era tudo que eu tinha. E como gratidão me fez essa covardia. Hoje eu conversei com o tempo pra saber qual seria o motivo de tanta angústia e sofrimento aqui dentro. Talvez eu mereça outra boca beijando a sua e seus olhos brilhando, pra que eu te esqueça de uma vez. Acabou. E quando me vem as lembranças daqueles momentos, eu bebo sozinho em companhia do vento. Um cigarro e um trago me confortam por inteiro. Sei que eu não tinha tudo que você queria. Te dei meu amor, era tudo que eu tinha. E como gratidão me fez essa covardia. E quando me vem as lembranças daqueles momentos, eu bebo sozinho em companhia do vento. Um cigarro e um trago me confortam por inteiro. Sei que eu não tinha tudo que você queria. Te dei meu amor, era tudo que eu tinha. E como gratidão me fez essa covardia. Felipe Matheus, covardia. Bruno Marrone, explosão de amor. Também nós conferimos juntos aqui o Felipe Falcão, hoje não é nosso dia. Christian Ralph, cheiro de shampoo. Ainda ouvimos Na Hora Que Eu Te Amar, canção de Emílio Eduardo. Daqui a pouquinho as últimas da sua segunda-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Para fechar muito bem o nosso programa de hoje, tá chegando o último bloco. Tribunal do Amor com Milionário José Rico, depois Adair Cardoso, copo duplo de solidão. Sei que sou

meu amor por você é tão grande que desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei, claro que eu sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho de não ter você é que me console. Esse amor que tem aqui no meu coração é todinho pra te dar. E você, hein? Não sei, parece que não vê, parece que não quer, não liga. Ah, que bobagem a minha. Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar amor, mas você não dá nada. E mesmo assim eu te quero tanto, eu te amo tanto e te peço, por favor, ouça meu grito de amor. Eu grito seu nome. Esse amor me consome. Eu preciso fazer. Última de hoje, Grito de Amor, Felipe Falcão, lá de 1997, Milionário José Rico, lá de 97 também, a música Vai Vem do Carreiro, Adair Cardoso, Copo Duplo de Solidão, e lá de 88 nós ouvimos aí Tribunal do Amor com Milionário José Rico. Para você uma ótima semana, uma boa segunda-feira, um abraço aqui do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Baú Sertanejo. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.